dos teus olhos e me apaixonei. Tua boca macia eu muito beijei. Fiquei louca por você, tente me entender. Lá, lá, lá, lá, lá. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Eu sou louca por você, é paixão mais que querer. Lá, lá, lá, lá, lá. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Meu amor, meu amor, não se vá, eu estou a te esperar. Meu amor, meu amor, quero estar sempre ao teu lado, a te amar. Meu amor, meu amor, não se vá, eu estou a te esperar. Meu amor, meu amor, quero estar sempre ao teu lado, a te amar. Banda Pop Show. Olhei nos teus olhos e me apaixonei.